André Cedês, o mural de Nico Ara. Nada que eu fazia era o suficiente. Vai entender, tudo que eu queria era o melhor pra gente. Vai aprender que um outro amor não vai achar tão fácil assim. Quem pouco tempo vai querer voltar. Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama. Eu não te dou nem um mês e vai querer voltar. Eu não te uma semana pra dizer que me ama. Eu não te dou nem um mês e vai querer voltar mais uma vez. Em nome de cachaça artesanal de Piripalo, Bruno AM Produções, Lipinho MP3, DJ Bonecão. E é o Cleitinho no brega. E nada que eu fazia era o suficiente. Vai entender que tudo que eu queria era o melhor pra gente. Vai aprender que um novo amor não vai achar tão fácil assim. Quem pouco tempo vai querer voltar. E eu não te dou uma semana pra dizer que me ama. E eu não te dou que vai querer voltar. E eu não te dou uma semana pra dizer que me ama. E eu não te dou nem um mês que vai querer voltar mais uma vez.